autorizada nossa, 3. Papá, papá. Corrijo, papá Romeu, papá Vitorim, já reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo para 220, Vitorim, já. Quebec, obrigado, até a próxima. Final do ILS X-Ray 1021 no 021. Ok, final do X-Ray 1021, obviamente. Azul 9131, desça e mantenha 3000 pés. Velocidade permanece com a presente velocidade. Reporte estabilizado no localizador 9131. Reportaremos estabilizados no lote, descendo para 3000 com a presente velocidade. Confirme o ajuste. 1021. 1021, obrigado. Controle o papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Reporte para livrar o setor. Através do parque de Sul, senhor, se autorizado, sobrevoo no Cabula. Sim. Mantenha-se em condições visuais, segue Cabula, reporte na vertical da localidade. Autorizado, da presente, sobrevoo no Cabula, vai manter em só escuta permanente, Romeu. TAM 3663, desça e mantenha 3000 pés, 1021 no ajuste. 3021, TAM 3663. Seu localizador, Gol 933. Gol no 922, completa final, pista 10, torre 1186, vento través com 20 nós. Chame a torre agora em 1895, corrigindo, no 922. Ok, chama na torre 1895, gol 922. 3-0, cruzando 1-0, para 1-6-0. 3-3-0-4, reduza para 2-3-0 nós, desse mantém o nível de 1-0-8-0. O vento, 4.000 para 3.000, azul 9131, está autorizado 2.000? Autorizado 2.000, completa final do procedimento ILS X-Ray 1021, é o ajuste. Reporte estabilizado no localizador, helicóptero a 500 pés próximo a Simbra, não interferirá com o seu tráfego. Gente, temos tráfego nos pés descendo para 2000 com 2021. 021, não? Quem se livrou, não, 90, vou 92, trabalho acabado. Papá Romeu, papá Vitor Índia, tráfego à sua frente, Airbus da TAM, 7 milhas e meia com velocidade reduzida, reduza para 1.80 nós, desça e mantenha 4 mil pés. Ok, reduzindo para 1.80, 4 mil com 1.021, confere, senhor? Confere. Ok, muito obrigado. Está no localizador, azul 9131. 9131, chame a torre em 1186. Confirme 186 ou 1895? Queria desculpar, 1895. Obrigado, bom trabalho. Nós estamos a 2 milhas e meia do externo. 29. 91-31, continue a aproximação, reparte externo. Trabalhamos externo, baixar é travado. 21-4298. Atende 3000, tá 3663. 3663, desça e mantenha 2 mil pés livre ILS. Reporte no localizador no 021. Ok, 2 mil pés autorizado ILS, reporta no localizador, tá 3663. Solo 04, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Livre, decimal 9. Passando externo, baixar travado, azul 9131. Seguinte, aguarde pista livre. Prossegue, aguarde pista livre. Avião 31, livre pouso na 10, ventou no 90 graus com 8 nós, altímetro no 021. Milho 21, teu pouso livre. Bom. Gol 922. Gol no 922, prossegue de alfa no tamanho da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 922. Papá Romeu, papá Victor, Índia, desça e mantenha 2 mil pés. 2 mil pés para o Papa Victor India. Azul 4298, controle. Prossiga na escuta. Reduza para 190 nós, desça e mantenha 3 mil pés. Reduzindo 190. Completa final, pista 10, torre 1186, helicóptero a baixa altitude, próximo à sua aeronave, 2 milhas à direita, sem interferir com o tráfego. 3663, acho mais 1895, correto? 11895. Salvador, bom dia, tá 3663, final pista 10. A gente continua a pressão, aproximação, aguarde pista livre. Call Tower 1, 18, dismal 95, please. Okay, dismal 95, please. 980, good morning. Roger, maintain position, you're already past the holding point. Sorry about that, 980. 9131, solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. 63 na escuta. Prossiga, senhor. Temos a aeronave da American, passou mais ou menos o comprimento de uma aeronave do ponto de espera. Tem condições de seguir para pouso ou arremete? Ah, eu vou atingir condições visuais para dar uma olhada primeiro, pode ser? Ah, firme, reporte visual. Gente, qual é o vento, senhor? 190 graus com 17 nós. 922, ingresso de Juliette para meia dúzia. Juliette 622. 4298, mantendo 3 mil. 3 mil pés. Ok, passou etapa, mantendo 3 mil, azul 4298. Interceptando o localizador, o Papa Victor India. Papa Victor India, chame a torre em Uno 895. Uno 895, 7. Azul 4298, desce e mantenha 2000 pés, acuse no localizador, livre LS 1021. Para 2000, livre LS, no localizador ajustado no 021. Juno 31 da Azul, vai ingressar via Juliette para o 07. Via Juliette para o 07, não, Juno 31. 304. Então 3304, desça e mantenha 2000 pés, reporte no localizador. 2000 pés, reporte no localizador 3304. Controle, ó, papapá, Mike Zadicionel. Prossiga. Tá levando a bula, senhor. Vai com o produto parque de sua após linha do litoral sul para regresso. Segue pela linha do litoral, reporte Pituaçu. Após Pituaçu, segue para pouso? Sim. Solo 10, livra direita, solo 12, um decimal 9. 1219, quando livrar a direita para o 363. Ah, o 3663 informa turbulência moderada na aproximação final. Gente, grato pela informação. O Papa Victor India avistou com 1200, se autorizado, gostaria de fazer uma base pela direita para o 17. Gente, base pela direita para o 17, encurtando, sem reduzir, na medida do possível, repartir na base para a final do 17, Papa Victor India. Chama. Mac 980 ready? Mac 980 ready, go. Clear channel lineup and maintain runway 10. Line and maintain runway 10, Mac 980. Na base pela direita, 17, o Papa Victor India. Gente, Papa Victor India, reporte na final. Chamará. Mike, só ingresso na linha nacional, torre do parque de Vitória. Torre no 186, Mike e Juliette Romeu. 186, 1895, 1895, quero desculpar. Ok, bom dia. 4298, torre no 1895. 2895, obrigado. Interceptando a final 17, o Papa Victor India. Gente, segue para 17 sem reduzir, aguarde autorização para pouso. Ah, estava na curta final já, senhor. Gente, livre pouso na 17, ventuno 90 graus com 17 nós, altímetro no 021 no Papa Victor India. Sente. Torre Salvador, bom dia, Azul 4298, sinal estabilizado para embaixo da base. Azul 4298, bom dia, ventuno 90 graus, com 7 nós, altímetro 1021, final da pista úmido, última metade da pista úmida, aguarde autorização para pouso. Aguardando para o pouso, Azul 4298. Airborne at 2298, livre pouso na 10, vento 190 graus, cono 79, altímetro no 021. Livre pouso ajustado no 021, azul 4298. Papa Vitor Índia, solo azul no 3, informa o pátio. Pátio. Gente, livre táxi Aerostar. Muito obrigado pela colaboração. Sou real, papapá, Mike de Latinoel. Mike de Latinoel, prossiga. Está em Piatã, senhor, vai manter 2 minutos aqui, após vai regressar para Salvador, no Agadavata. Gente, chance para o regresso, Mike Juliette Romeu. Chance para o regresso, Romeu. Solo Gol, Golf, Golf Romeu, pátio 3, solicito autorização para reboque até a ponte de número 5. O Golf, Golf Romeu está autorizando até a saída do pátio 3 e a porta para ingresso no pátio principal. Ok, ciente, a porta está entrando no pátio principal. Informação aos caras, autorização, Vitória. 5345 para Vitória, está autorizado o nível 380, toda a cola da 10 na saída da Leda Eudes, onde intercepta pelo Zulu 44, prossegue até o destino. 5090 é o código transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Autorizado Vitória, nível 380, da cola da 10, da Leda Eudes, upper Zulu 44, transponder 5090, controle 20.8, 5345. Protegimento correto, chama quando pronto para o posto. Tomará a posição, marcar 5345. Solo, eu fiz 1-3-2-1-6-1, pronto para ataque. Contorno ao pátio Índia em Alfa, no ponto de espera, chama a torre em 118, decimal 95, altímetro marca 1021. Índia, Índia, 9. 118.95. Piatã 3304, reparte campo à vista. Parar com a vista 3304. Chamando seu Juliette. Segue via Alfa, azul 4298. Onde está o Mike Lantamel? Gente, temos aeronave na final da 1-0, reporte visual com a Airbus da TAM, final 1-0, Mike Juliette, valeu. Reportará no visual, Lantamel. Com o campo 3304. 3304, livre pouso na 1-0, vento 190 graus com 1,6 dúzia de nós, altímetro no 021. Livre pouso para o 3304. ABC 1-0. Gente, da presente segue na retaguarda do Airbus da TAM, sem interferir para o pátio da Bata. Segue para o 1-7 ou direto pátio da Bata? Direto pátio da Bata, senhor. Gente, na retaguarda do Airbus da TAM, sem interferir, reporte curto final para o pátio da Bata. Juliette, valeu. Na retaguarda do Airbus da TAM, suporta na final, sem interferir, Romeu. Poxa, né, 6312, desse mantém nível de voo 050 na chegada à Mari. Juliette Romeu, vento 190 graus com 1,6 de nós, altímetro 1021, reparte solo controlado na bata. Mandando solo controlado na bata, Romeu. Para o ingresso na Juliette, azul 4298. 4298, prossegue via Juliette por 8. Juliette, posição 8, 4298. Está 3304, livrou a pista. 3304, prossegue via Alfa Juliette para o 4. Alfa Juliette para o 4, 3304. 2885 for American 980, good day. 12685. 2685, sorry about that, good day. Bom dia, 3179, bom dia, linha decola da 10, vento 190 graus, com 1,6 de nós, o 3179. Ah, 10, 10. Gente, frequência livre, Mike Juliette Romeu, seu solo foi aos 2-1. Controle Salvador, bote 5217, transfer. 5217, identifique, desça e mantenha 4.000 pés, 1021, chegada a Bonfim. 4.021 na chegada a Bonfim, obrigado. Está autorizado para Recife, 370 é o nível, só vai decolar da 10, cumprir o PC da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5... 014, controle 120, decimal 8. Autorizando, Recife, nível de voo 370, saída é a Puca, decolando down no zero, de curva esquerda, transição Aracaju, 5014, um transponder 1208, controle. Chamamento correto, me chama para o estacionamento. Chamará na transporte, estou expedicionando. Solo Gol, Golf Romeu, autorização para ingressar no pátio principal. Golf Romeu, está autorizado a ingressar no 5. Okay. 3179, decolado aos 23, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças a 3179. Controle Salvador, câmbio. O tráfego Salvador, bom dia, Papatango, Lima Serra. Lima Serra, até bom dia, prossiga. Para Brasília, por favor. Parte que se encontra e pista que decola, por gentileza. Encontra aqui no hangar da Aerostar, próximo à pista auxiliar. frente. A Papango Lima Sierra Hotel para Brasília está autorizado nível 200. Você vai decolar da 10.